Zé Pova entra em choque que até já se cagou. Palmas para ele, digam rei, digam ho. Fala pra caralho, até critica o nosso flow. Novo personagem pro Chicanes do show. Zé Pova entra em choque que até já se cagou. Palmas para ele, digam rei, digam ho. Fala pra caralho, até critica o nosso flow. Novo personagem pro Chicanes do show. Licença aqui, rapaz, um salve pros guerreiros. Na humilde malandragem, é nós o tempo inteiro. É um por amor, dois pros faz me rir. Gratidão no rap é mato, eu vou falar pra ti. Já passei vários venenos que você não imagina. Mas é bola pra frente, solta o beat, segue a rima. No compasso e na levada, longe dos bolinhos. A cota é viver de olho no inimigo. Covarde tem de monte, pagando de patrão. Não é porra nenhuma e quer pagar de ostentação. Cheio de inveja e fica só de buchicho. Cobra d'água, serpente, vem pagar de meu amigo. Faço na humilde, sou batalhador. Honro minha família e tô no rap por amor. Mas se for pra guerrear, me chama por favor. Gordinho, firme e forte, sem temer pro opressor. Se a vida é mesmo louca, eu também tô de passagem. É pau no gato do pipoca, é isso mesmo, sem massagem. Na vida eu aprendi a cair e levantar. Também aprendi a bater e do soco me esquivar. O corre é mesmo louco e os fracos não tem vez. O sol nasceu pra todo, mas agora é a nossa vez. Você pode se morder, ficar até frustrado. Tá escrito nas estrelas, esse é o resultado. Primeiro ato, rap rua verdadeiro. Honrando o compromisso com vocês o tempo inteiro. Eu fico no anonimato, apago a minha trilha. Eu não divido o palco com quem dos pedofilia. Melhor morrer na lama e ter história pros meus netos. Ao cantar putaria e ver mulher como objeto. Sigo o sabota, rap é compromisso. Sem ego e vaidade, o movimento é mais que isso. Um beijão no coração de vocês, o verdadeiro. Que tá firme e forte, sem glamour, sem dinheiro. Seja você mesmo e leve a vida com amor. Transforma o seu ódio em diploma de doutor. Zé Pova entra em choque que até já se cagou. Palmas para ele, digam rei, digam ho. Fala pra caralho, até critica o nosso flow. Novo personagem pro Chicanes do show. Zé Pova entra em choque que até já se cagou. Palmas para ele, digam rei, digam ho. Fala pra caralho, até critica o nosso flow. Novo personagem pro Chicanes do show. Licença pra chegar com aquela paz e já. O discurso continua assim, pode acreditar. Malandro bom de coração, eu serei. Com pitão SB, tipo NWA. Eu quero o topo, minha fé determina. Dificuldades nessa vida é que te ensina. Só os fortes nessa terra, então vai. Black Block no sistema, dá trabalho, dá trabalho. Marcha, soldado, guerreiro, vai à luta. Refrigere minha alma pela paz absoluta. Em busca de uma meta, atrás de uma chance. Olhar de um vencedor, desviando os avalanches. Meu papel é esse mesmo, herói marginal. Correr por uma causa me torna mais leal. Eu não invejo os mano que tão na fama. Eu me preocupo sim, é, em sair da lama. São várias metas que seguem nessa corrida. Escrevo mais um capítulo na vida. Os vermes que critica pelos cantos não se toca. Subestima minha imagem, oh shit, motherfucker. Aponta meu erro pra esconder os seus. É Povim, recalcado nessa guerra se perdeu. Fariseu corrompeu e fala mal. Critica nosso grupo e no fundo paga um pau. Vou mostrar que o branquinho aqui é foda. Sou de um estilo que jamais será moda. Luiz Fernando Brody fazendo minha arte. É o rap nacional, real, thug life. Zé Pova entra em choque que até já se cagou. Palmas para ele, digam rei, digam ho. Fala pra caralho, até critica o nosso flow. Novo personagem pro Chicanes do show. Zé Pova entra em choque que até já se cagou. Palmas para ele, digam rei, digam ho. Fala pra caralho, até critica o nosso flow. Novo personagem pro Chicanes do show. Mas firmão, né? Se Deus quer, sem problema. Vermes e leões no mesmo ecossistema. Mas firmão, né? Se Deus quer, sem problema. Vermes e leões no mesmo ecossistema. Mas firmão, né? Se Deus quer, sem problema. Vermes e leões no mesmo ecossistema. Mas firmão, né? Se Deus quer, sem problema.